cada palavra, meu coração. Senti saudade, relembra o que passou. Estou sozinho, quero você comigo. Vem matar essa saudade em mim. Pequenos versos expressam o meu sentimento de amor. Sinto, sem você minhas noites não têm sentido. Banda.